Jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música nesta manhã. Vamos sim pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, para que vocês possam reativar a memória com essas músicas da era de ouro do rádio. Ele reside em Araraquara, a nossa querida e acolhedora morada do sol. É ele, o nosso gentil ouvinte, J. Gomes Tomás, da rua... Aqui não dá bem para ler a rua. Mas enfim, Araraquara, a nossa querida morada do sol, que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. O J. Gomes Tomás quer reativar a sua memória com o saudoso Paulo Sérgio, do Tony D'Amito. Bonita música, bonita poesia, capa. Albertinho Fortuna, que nasceu no Porto, em Portugal, mas fez sucesso aqui em nosso país. Ele era da Rádio Nacional. Saudoso Albertinho Fortuna, em arranjo espetacular em tempo de tango, a melodia que foi imortalizada pelo Carlos Gardel, Morro Abaixo, Cuesta Abaco. Ainda para o nosso gentil ouvinte da cidade de Araraquara, o J. Gomes Tomás em nossa sintonia, composição de domínio público, composição marcante em nosso país. Ele que era cantor mundialmente conhecido, que nasceu na Itália e lá morreu, Beniamino Gigli, defendendo Casinha Pequenina. Quanta saudade sinto da nossa casinha, bem pertinho da pracinha, da matriz lá do lugar. Ainda criança eu vibrava de alegria, ouvindo a melodia dos sinos a tocar. Quanta saudade das fogueiras de São João, dos arvoredos enfeitados de balão, daquela gente com o pé no chão feliz rezando, a bandinha ia tocando no final da procissão. E aos domingos levantava bem cedinho, vestia meu terninho e corria pra capela. Rezava apenas uma Ave Maria, porque o que eu queria era ficar pertinho dela. Quanta saudade das gangorras de cipó, quando escondia os chinelos da vovó, da escolinha 9, 8, 16. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Se arrastei por este mundo na vergonha de haver sido e o pavor de já não ser. Se em momentos de agonia, quantas vezes sofri tanto, que os impulsos do meu pranto já não pude mais conter. Se errei como um cretino, como um páreo que o destino perseguiu até o fim. Se fui louco, se fui cego, eu só quero que se entenda a coragem que é tremenda e o valor de amar assim. Era para minha vida inteira como um sol de primavera, meu amor, minha paixão. Sabia que no mundo não cabia toda a humilde alegria do meu pobre coração. Agora morro abaixo em derrocada, a doce ilusão passada eu não sei ressuscitar. Sonho com um passado que adoro, o tempo velho que choro e que nunca de voltar. Por seguir seu vulto errante, eu bebi como um bacante o veneno e a maldição. E ninguém compreendia que por tudo que lhe dava, em cada curva deixava pedaços de coração. Hoje triste, arrependido, solitário e já vencido pelos seus olhos fatais, eu confesso esta doidice. Se aquela boca mentisse, se ainda mais ela pedisse, eu daria mais e mais. Era para minha vida inteira como um sol de primavera, meu amor, minha paixão. Sabia que no mundo não cabia toda a humilde alegria do meu pobre coração. Agora morro abaixo em derrocada, a doce ilusão passada eu não sei ressuscitar. Sonho com o passado que adoro, o tempo velho que choro e que nunca de voltar. Amor. que selou o nosso amor. Daquela beijo demorado, prolongado que selou o nosso amor. Um jardim, um coreto, a música e a saudade, em seu 13º ano no ar, para que você possa reativar a sua memória com músicas da era de ouro do rádio. E ontem a nossa querida Lafic Imóveis esteve em festas, pois a gentil dileta funcionária Dona Wandra de Fátima Rossi recebeu os parabéns a você de Dona Maria Alice Bittencourt, do senhor Dalil de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, de toda a equipe daquela casa e também de seus familiares. Parabéns, Dona Wandra de Fátima Rossi, pelo seu nível ontem festejado. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos sim, ele reside aqui em nossa cidade, ele é o senhor Mário Vicente Martins, que diz em sua cartinha que adora domingo de manhã, pois ele acorda ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, senhor Mário Vicente Martins, são carlense de coração, como ele diz em sua carta, Petrone de Lermando Reis, esse tocando o violão e o Petrone cantando, do saudoso campineiro Carlos Gomes, conhecido mundialmente, a composição Quem Sabe. Oswald Barro, que já foi primeiro violino da Sinfônica do Estado de São Paulo, aqui com seu conjunto autêntico, Oswald Barro, executando do Zequinha de Abreu, Branca, que valsa maravilhosa, para o senhor Vicente Martins, ele que reside aqui em São Carlos, ainda Orlando Teixeira, do bom baiano Dorival Caymmi, Orlando Teixeira com seu conjunto Peguei um Ita no Norte. Tão longe de mim distante, onde irá, onde irá o teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora. Se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste um juramento, quem sabe se és constante. Ainda é meu teu pensamento, minha alma toda devora na saudade, da saudade agro tormento. Tão longe de mim distante, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora, se esqueceste um juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Minha da saudade. Saudade agro tormento. Anos, adeus Belém do Pará. Corre um boato aqui onde eu moro que você curte e ouve, todos os domingos pela manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade, relembrando a era de ouro do rádio. Mas, Juninho, vamos para mais um intervalo. Na volta, em nosso coreto imaginário e nossa tarela sonora, vão desfilar Francisco Alves, Carlos Galhardi e Roberto Fioravante.